mesmo que tiver azul. Luna 093, autorizado, tem colar pistão no 0, vento 160 graus, 04 nós. Tá, mantém escuta e aguarda. Azul 4201, autorizado a olhar e manter pistão no 0. 4. Prossiga. Para puxo bem estacionamento. Pode cuidar do tipo de solo, tem um bode da Rio, já iniciou o pushback. Cuidando do tipo de solo, assim que eu liberar a retaguarda, se puder fazer simultâneo, está autorizado a chamar o táxi. Autorizado, observando aqui o Boeing da Rio aqui, o 335-504. Passando no 167 a bordo, 4 de autonomia, até na cabina, pronto, táxi. Voo 1865, táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0295, altímetro no 0 no 4. E Pátio Índia, ponto de espera 295, 865. Luna 093, Rio Palavra 37, no controle, 129, decimal 45. 2945, boa. Táxi Rio 5973 com 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 43, alternando Salvador. Sim, Rio 5973, aproxime como número 2 no ponto de espera, seguindo o bonde da Gol, agora táxi sendo parte 1. Quando o ponto de espera está no 0895, altímetro no 0 no 4. 2935. Eu estava seguindo com a espera e a fuga do bom, 5973. Azul 4201, autorizado decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 04 nós. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, próximo ponto de espera do 90, pronto para decolagem. Voo 1865, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, ponto de espera. Nova Tango Bravo, Tio Luiz, autorizado o ingresso, reporte LL pronto. Meia dúzia. Incide imediato? Sim, está autorizado, chama no término. Firmo, chama no término. Tama, aqui, Rebel. Zero, chama o controle, 129-45. 2945, bom dia. Papa Romeu Victor, Charlie Bravo, continue a aproximação, reporte marcador externo, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, portarela externa, Charlie Bravo. Fátima no Índia, ponto de espera no 0285, altímetro no 0 no 4. Autorizado, Fátima 3, Fátima 5, Índia, ponto de espera no 0, 219, 18953554. Confirmando, taxa tá, via para 13 e parte 1. Parte 3. Azul, Alfa, X-Ray, Charlie, me escuta. Victor Sérgio Bravo, passando marcador externo. Victor Charlie Bravo, livre pouso na 1-0, vento variado com 0 nós. Correção 0-3 nós. Sérgio Bravo. Na 360, curso 120. Decolada 1-0, curva esquerda, Momo, transição Flock. Controle 12945, transponder 5056. Confirma transponder 5056. 5056, desculpa. Será 9970, correto? Chama o pushback acionamento. Bom. Batango Bravo Kilo Luiz, autorizado a decolar, pistão 1-7, vento variado com 0-3 nós. Gol 1-8-6-5, autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Alinhar e manter 1-0, 1-8-6-5. Salvador, o Rio 5973, seguindo o tráfego da Gol. Rio 5973, manter a foto de espera. Esperar a posição. Papão Romeu, Vitor Charlie Bravo, no solo aos 4-4, direita, 1-2-1-2-9. Charlie Bravo, qual é o pátio? 1-45. Posição 1-29-45. O pátio 3, então, em frente, quilo pátio 3. Grau 04, nós. A gente chama 2-0, boa noite, mestre. Um rebaque. Solo Salvador, eu sou Mike X-Ray Delta, informa o término do reboque na posição 06, pátio principal. Sim, bom dia. Azul, Alfa X-Ray Charlie, copiando. Alfa X-Ray Charlie, na escuta. Autorizado ingresso, pátio 1, chama no término do reboque. Alfa X-Ray Charlie, ciente. Solo Salvador, eu sou Mike X-Ray Delta, informa o término do reboque na posição de número 06, pátio principal. Gente, mas o que você dá? Bom dia. Bom dia, graças. Oh, bom dia, Gol 649, aliás. Gol na 649, continue a aproximação. Aguarde pista livre. Uno 649, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus, 049. Repouso do 1-649. Gol 1865, decolado aos 4000, chama o controle 129, decimal 45. 129, decimal 45, Bono 865. Tava tendo mais celial para Barreiras, cópia. Cruzado Barreiras no 240, direto, decolado 17, curva esquerda na Momo, controle 12945, acionando 5050. Mike Charlie Alpha, confirma a primeira curva esquerda na Momo. No 895, orçamento táxi. Rio 5973, autorizado, alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, Rio 5973. Gol 1649 no salão 48, direita 121, decimal 9. Direita 129, bem pra trás, boa. Salão Salvador, muito bom dia, 649, quebrou. Salão 649, bom dia, Alfa Genético 02. Alfa Genético 02, boa. Trip 5514, autorizado, alinhar e manter pistão zero. Cinco 973, decolado às 49, controle 129, decimal 45. Certo, 2945, controle, grato, bom dia. Está, bom tempo do aloco, muito obrigado e bom dia. Bom dia. Trip 5514, autorizado, decolar pistão no 0, vento 160 graus e 04 nós. Antônio, 35362, localizador Campanista. 35362, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado, ajuste no 04. Chamará no externo, trip. Trip 5514, decolado aos 52, chama o controle 129, decimal 45. 2945, obrigado, senhor Domantio. Sua externa, baixado checado, trip 5362. Trip 5362, autorizado pouso na 10, vento 140 graus, 069. Gente, trip, autorizado pouso. Trip 5362, no solo 55, direita 121, decimal 9. Direita 129, trip 5362. Solo, Salvador, muito bom. 362, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 04. Macaco Delta, prossiga. Gente, reporte no término, Macaco Delta. Dois, Salvador. Rio 98 não. O GMS baixado pra baixo. Rio 98-11, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 014. Tá ajustado. Rio 98-11, autorizado pouso na 10, vento 150 graus, 07 nós. Gente, pouso Rio 98 não. Bom dia, é o K3153, informação Golf, pronto, corte. K3153, autorizado Galeão 360, Perdulão 110, recolocar 10, curva direita, da Elvo Leda Bridge, controle 12945, transponder 5074. Autorizado Rio, Galeão 360, Perdulão 10, Smart. Saída Dael Leda Bridge, controle 2945, transponder 5074, TAN 3153. Resolução correta, chama os caminhões. Rio 98-11, solo aos 59, direita 121-219. Alfa, Kilo, Pátio 3, Samato 09. 06, prossiga. Direção na Região 06, autorizado decolagem, vento 150 graus, 05 nós. Gente, vai 06. fazer 2229. Passa aéreo 2229, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2229. Guardião 06, fora do sol, livre o eixo. Guardião 06, decolado aos 01, no chame controle, 129, décimo 45. 2945, guarda. Alfa Romeo Charlie Foxtrot Juliette, autorizado Belo Horizonte, uma centena, direto, decolado ao 97, curva direita na Coral, 12945, acena 5052. Controle 12945. Qual é o pátio PB? Pátio 3 então, é decolada 10 com curva direita na Coral. Livre acionamento, chama táxi. Pouso. Vento para o passarelo? Vento 130 graus, 069. 2229. Portão 3, zona 53, pushback acionamento, portão 3. Portão 3, autorizado, chama ataque. Chama ataque, portão 3, 2229, no solo ao 05, direita 121, décimo 9. Direita 209, passarelo 2229. Passeiro 2229, Alfa Kilo 43, remoto 05. Check down, tá precisa? Acionar a chama para o táxi, Mike Charlie Alpha. Salvador, bom dia, Alfa Charlie 9570. Informação é a Golf, copia a Recife 3570. Alfa 6570, autorizado a Recife 3570, perigo 58. Aquela da 1-0, curva esquerda, Puca, Transar, Acaju. 12945, transponder 5106. Controle 12945. 2945, o ASM670 para o pushback de acionamento. Pátio 3, ASM670, está autorizado chamar táxi. Autorizado chamar ASM670. Salvador, voo 1649. 1649, prossiga. Quando tiver nossa autorização, pode seguro, estará escuro aí. Está um pouquinho de cedo. É, mas pode coordenar o 260 para Salvador, pra Porto Seguro? Bom, 1649, 360 Porto Seguro. Assim que aparecer, eu chamo então. Tá ok. Salvador, voo 3153. Está pronto, tá? Alternativa é Campinas, 3 horas e 55, autonomia 132 a bordo. 3153, está seu direito via Índia, ponta de espera no 0895, ajuste no 014. Via Índia, ponta de espera 18, confirma 1895? 95, 95. Então, bom dia, até 3153. Obrigado, você também. Decolada cabeceira do Taxiway Delta. Toma decolada cabeceira do Taxiway Delta. Então está autorizado o táxi via Kilo, cruza Alfa, na Delta 1895 a Torre. Ajuste no 014. Nada. Charlie Fox Juliette, mantenha na Delta. Kilo Delta autorizado táxi, reporte na papá, ajuste no 014. Puxa, sonar. Grau 9970, número 2, no pátio 3. a saída para Maceió? Afirmativa, Pouca Transição Aracaju. Obrigada, tem 3 de espaço. Salvador, depois do táxi do Abson, tá livre, posto Sideral? Afirmo, Sideral, 9970. Obrigado por coordenar com o meu pessoal. Charlie Fox Juliette autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Capital 3153, decolada 114, controle 129.45. Controle 129-453-153, bom dia. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, autorizado a decolar pistão no zero, vento 150 graus 07 nós. Marcelo Alfa, mantém a posição. Natal, qual que é o B? 2. Meta 70 Aça em frente, Pátio Índia, ponta de espera 11895, 1904. Pátio Índia, para o ponto de espera da 190. O Meta 70. Passaredo 2223, confirma? Papa Romeo Charlie, Fox Juliette, decolar 216, controle 129.45. 1945, uma boa. 945, transponder 5112. Reto 223, chama para o espelho questionamento. Polo 649, escuta. Seja 649. Copia, Porto Seguro. Copia. Polo 649, autorizado Porto Seguro, 360, perigo 50, decola da 10, curva esquerda, Puca, corrigindo, curva direita, saída da El, Ledo direto, controle 12945, transponder 5127. Rondônia? 12945. E autoridade 390 confirmado, plano de voo pela 8850. Daí eu levo direto, primeira curva direita, 127, 12945, pro gol 641. 349 confirmado, nível 3600. 390. Correto, já vou te ver aqui, Renan. Puxa, erro. Tempo de espera. 970. 09970. Sky autorizado, parte 3, parte 1 no Índio. 0245, altimetria 0 no 4. Gente. Tango Mike Charlie Alfa, autorizado de colastão 17, vento 140 graus 062. O Delta é autorizado, alinhar e manter, pistola 7. Smart Charlie Alpha, decolado aos 2-0, no controle 129, decimal 45. 129, confirme o controle? 129, decimal 45. 2945, Smart Charlie Alpha. Axa 6570, autorizado, alinhar e manter, pistão 10. Axa 6570, alinhar e manter, pistão 10. Sideral 9970, mantém o ponto de espera. Paulo Salvador, gol no 759. 759, Guarulhos, cópia. Copia. 759, autorizado Guarulhos, 360, aperto no 16. Decolada 1-0, curva direita, da El, Leda Bridge, 12945, transponder 51-17. Desado Guarulhos, 360, via Pertulu no 6. Decola da El, Leda Bridge, decolando 1-0 com curva direita, 51-17, transponder, controle 2945, gol no 7-4. É 51-17, o transponder. 51-17. Correto, tinha um puxo para o canal. Bora. Então, quilo delta, mantém a posição. Alaska 6570, autorizado, decolar pistão na 0, vento 170 graus, 08 nós. Confere agora a cota, 5384. Sideral 9970, autorizado. Aliar e manter pistão no zero. Aliar e manter sideral. Alô, Salvador, bom dia, o Azul 4234 com a Golf para Recife no repetitivo. Gente, o número 2 agora é 4234, Golf confere. É a previsão da saída? Fuca. Obrigado. Salvador, 759, posição 01, se estiver acionamento. Gol na 649, coordenação aqui pro sol, reporte pro ataque. 759? Sim, na 759. Cruzada, reporte ataque. Espera. Federal 9970, autorizado decolar pistão na 0, vento 150 graus, 069. Federal. Recife 3844. 3844 copia. Autorizado Maceiano, verde voo 190, via Golfo 677, decola da 1-0. Curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Puca, Jamaracaju. Acionando transponder 5122, controle 120, correção 129, decimal 45. Colado aos 27, controle 129, decimal 45. 2945. Da PUCA Jamaracaju, 1-2-2 atrasando, chama a companhia 2-9-4-5-5-5-3-8-4. 5-3-8-4 correto, rapaz, pronto, puxa bag, acionamento 7-3. Peça planta, puxa o pagamento, 5-3-8-4. Azul 4-2-3-4, copia. Copia. 4-2-3-4, autorizado, Recife, nível de voo 3-5-0. Via para o IST 5-8, decola 1-0, curva esquerda após a decolagem. Cumpre o perfil Puca, Jama após Aracaju. Acione o transponder 5124 e o controle em 129.45. Autorizado a receita na 350, decola 1010, esquerda Puca, aposta a Jua para o IST 58, aciona 5124 e controle 2945, azul 4234. 4234 confirmando a saída Puca, Jama após Aracaju. Gente, 4234. Porta pronto, pushback e acionamento, posição número 8. 3, 4. Confirma a aeronave chamando? 891, informação que você é Golfo, agora cópia para Fortaleza. Agora 759, tá com 155 a bordo, até o Galeão 3 horas e 35 minutos. Tente direita, via Índia, no ponto de espera, torre 118-1995, ajuste no 04, bom voo. Índia, comigo 14, ponto de espera, 295, 759, obrigado. Não copia? Realizado Fortaleza, nível de voo 270. Segue na transa 119, decola da 1-0, curva esquerda após, cumpre o perfil Momo, transição Froti. Aciona o transponder 5121. Controle 129, decimal 45. Confere da 1-0. Voo 1759, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Eu mantenho o 0, 759. Tá correto, rapaz, tá bom, tu puxa, vai que acionamento, bate 3. E o 989. Voo 1759 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 079. Se decolar, pista 10, agora 7. Uno 759, decolando 232, controle 129, decimal 45. 129, 45, centro, uma hora, 759. Romeu Índia, Papai Mike, prossiga. Gente, só um minuto, cópia. Número 1 no 6, 4 9, pushback do funamento no 2. Coordena a equipe de sala quanto tarde, voo no 649. Ok, vai coordenar a reportagem. 6, 4 na bola. Guardião 08, ponto cópia. 30 Serra, 9 Mike Indy, nível de voo 060. Rota conforme a do plano, decola da 17, curva à esquerda, no perfil da Momo, após direto em rota. Acena no transponder 51, 1 no 6. Controle Salvador está operando em 129 decimal 45, torre em 118 decimal 95. Bono 755. Bono 755, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Ajuste no 0 no 5. No 0 ou no 5, está passando o índio da serra agora baixado e travado, campo à vista. Gente, livre pouso na 10, vento 150 graus, 0 menos, voo 1755. Gente, 755. Eu te aproximo a informação do PV, o Edão 08. Se compreender, por gentileza, repita. Estou na borda de acionamento e tá torre 118 decimal 95 agora. Trans, o Kenegão no 04. Já siga mais rápido, você não escuta. Tá, de Manatinho no meu pé, da cola 97, curva direita, corredor axé. Acione padrão 0125, controle 129-345. Protegimento correto, acionamento e táxi, decolagem com a torre 118-1995, ajuste no...